O dia 15 de março na história. 1900. Nasci em Recife, Pernambuco, Gilberto de Melo Freire, sociólogo, antropólogo, historiador, escritor e pintor brasileiro. Ele foi um dos pioneiros no estudo histórico e sociólogo dos territórios de colonização portuguesa como um todo. Após estudar na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, publicou, em 1922, sua tese de mestrado Social Life in Brazil in the Middle of the 19th Century, Vida Social no Brasil nos meados do século XIX. Contudo, sua obra mais conhecida é o livro Casa Grande Senzala, de 1933, escrito em Portugal. Gilberto Freire também é autor de poesias como Bahia de Todos os Santos e de Quase Todos os Pecados. Ele escreveu outros livros que tem em Portugal com o tema principal. São os casos dos livros O Mundo que o Português Criou e O Luso e o Trópico. Gilberto Freire morreu no dia 18 de julho de 1987 em Recife. 1975. O general e presidente do Brasil, Ernesto Geisel, oficializou a fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, mantendo a denominação de Estado do Rio de Janeiro. A Guanabara foi um estado do Brasil de 1960 a 1975, no território do atual da cidade do Rio de Janeiro. Em sua área ficava o antigo Distrito Federal do país, de 1891 a 1960, quando Brasília tornou-se a capital brasileira. A palavra Guanabara tem sua origem no dialeto tupi e significa seio mar. 1998. Morria em Niterói, Rio de Janeiro, Sebastião Rodrigues Maia, mais conhecido como Tim Maia. Ele morreu de parada cardíaca causada por infecção generalizada aos 55 anos. Nascido no dia 28 de setembro de 1948, no Rio de Janeiro, ele cresceu sob a influência das músicas de Bill Haley, Elvis Presley, Little Richard e Jerry Lee Lewis nos anos 50. Em 1957, fazia parte do grupo Os Sputniks, que contava com Roberto e Erasmo Carlos. Dois anos depois, foi para os Estados Unidos, onde estudou inglês e teve contato com a Soul Music. Seu primeiro compacto foi gravado em 1970, na Philips, com a música Primavera, seu primeiro sucesso. A partir daí, sua fama só cresceu e várias de suas músicas tornaram-se clássicos, como Azul da Cor do Mar, Chocolate, Não Quero Dinheiro, Gostava Tanto de Você, Descobridor dos Sete Mares e Me Dê Motivo. Em seus shows, Tim Maia era conhecido pela grande expectativa que criava no público, pois ninguém sabia se ele iria aparecer no show para cantar ou não. Contudo, quando estava inspirado, cantava por mais de 3 horas. Sobre o uso de drogas, ele nunca admitiu diretamente o consumo. Contudo, uma de suas frases conhecidas é, abre aspas, "Eu não bebo, não fumo e não cheiro. Só minto um pouquinho", fecha aspas. Grande Tim Maia. Esses são os fatos que fizeram o dia 15 de março entrar para a história. Tenham todos um bom dia.